depart to runway 10 after takeoff turn left. Your departure will be Momo with transition flux. Salvador departure 119.35 Scott 5075. A parte interditada está antes das, das luzes de cabeceira. Pode ser, agora certo. Teresina intercepting airway Upper Zulu 7 and after Upper Zulu 7 and via flight plan route, okay? The Upper Zulu 7 flight plan and route and the departure is Bolt Fox with 1925 and 5075 on the Scorpio, okay, 1318. Okay, flight level 380, okay, and control 119.35. And Momo, Mikey Oscar, your departure in transition flock. Fox Lima, Oscar, Charlie Kilo. Pushback acionamento. Momo departure, flock transition, and 1935 for departure, brigade 1318. Okay, flight level 380. 1930, brigade 1318. No, no. Your flight level 380. 1935 for departure and 380 for flight, BK 1318. Okay, report as startup, BK 1318. Salvador, 7708, respeito a acionamento na 4. Salvador, boa noite, voo 273. Boa noite, prossiga. 400, Opel 273, no gate 612, busca acionamento. Gente, aguarde. Salvador, por favor, meu Lima, Tango Charlie, para o táxi, 3 a bordo, autonomia 3 horas e 30 minutos, alterna Campinas. Lima, Tango Charlie, que eu não consegui copiar. É o Papa Romeo Lima, Tango Charlie, com 3 a bordo, autonomia de 3 horas e 30 minutos, alternando Campinas, está pronto para o táxi no pátio 3. Deixa o táxi autorizado. Inicia, taxi Juliette, taxi Alfa, no ponto de espera torre 118612 e ajuste 1012. 7, inicia, via de Juliette Alfa, ponto de espera da 10, torre 1186, ajuste 1012, Charlie. 3197, confirm your flight level. Initially 360. Ok, wait. Salvador, Gono 273, estimado para início de pushback. Estou tentando contato com o centro da visualização. Ok. Fax Adjante Mel, 708, temos 3 horas de autonomia, alternamos Salvador. Nosso POP de 94. Você viu, Salvador, mensagem 08? Entendi, só um minuto. Timer 708, mantém a posição, vai aguardar a passagem do Legacy seu direita. Ela vai passar, aguardar a Legacy seu direita, após siga o ponto de espera torre 28.612. Aí o time 12, bom voo. Só confirme pra mim, por favor, que eu não consigo copiar o POB, autonomia e alternativa. É o POB 94, autonomia 3 horas, nossa alternada é Salvador. A aeronave já passou, pode segui-la, bom voo. Obrigado, boa. De 3, cópia. Copio 273. Cruzado com fins 400, uniforme disco 58, decola da pista 10 após curva direita. Subida gole, transição Gonza. Controle 119935, aciona 5. 5070. Autorizado, nível 400, no Peru 8. Decola 1-0, curva direita, saída Gole, Gonza. Controle 19-35, aciona o 070, gol 17, correção 1-2-3. Pushback, chame táxi. No gate 612 para puxa acionamento, ponto 273. Repete, autorizado, pushback, chame táxi. Chamará táxi, 273. Salve Salvador, boa noite, gol 1776, livro. Boa noite, táxi em frente via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi via Alfa vai reportar antes da Juliette, gol 1776. 3197, let's your copy. Go ahead. Líder Galileão, flat level 360, via Upper Zulu 14, up to Tukin after Upper Alpha 317, departure runway 10 after takeoff turn right. Your departure will be dial with transition blaze. Salvador departure 119.35, score 5073. Here to Galileão Airport, flight level 360, Upper Zulu 1413, Upper Alpha 317. Departure will be dial blaze, runway 10, right turn. Departure control 1935, squawk 5073 through 197. Escolha que portar, startup and pushback. Report. Oh, glide. Confere, sem glide, sem papir, só o localizador. Ah, então tá bom. Obrigado. Só me confirma a informação que você copiou, que eu vou verificar aqui. Se tiver alguma coisa errada, eu vou informar a tua, hein? É, foi a informação em uniforme que nós copiamos. Ok, obrigado. Controle Salvador, Papa Romeo Lima, Tango Charlie, passa 1500 pés na subida Gole, Gonza. Lima, Tango Charlie, saída Gole, sobe 380, serviço de vigilância. Charlie. Fabinho 708, autorizado aliança, autorizado a colar pista 10, vento 160 graus 069. Desde a colar, né, Pantoro? Eco Romeo Mike, contact Recife Center, frequency 128.8, if enable 133.25. 288-133-25, Eco Romeo Mike, thank you. Para ingresso pátio, com 1776. Você pode prosseguir em frente, última esquerda, portão 02. Segue em frente, última esquerda, portão 2, gol 1776. Gol 17, correção 1273, 077 a bordo, 3 horas e 9, campinas para o táxi. 708, decolou 50, semicontrole, 119.35. Obrigado. 708, boa noite. 708, contato, radar, saída PUCA, sobe ao 330, serviço de vigilância. PUCA, 330, vigilância, 708. 262, recupio 12 no 273, boa noite. Bom voo. Quatro autorizado a final da pista no zero sem glide, reporte estabilizado. Reportará estabilizado o 1884. 7, acima da indicação, contato nível 380. Tá 35 no meio, chamão 2545, alterno 2685. Salvador, boa noite, Uno 273, ponto de espera, Uno 0, pronto. Uno 273, autorizado a linha de decolar, pista 1 0, vento 150 graus, 062. A linha decola, gol 1 273. Lima Tango Charlie, restrito nível 360, chame agora o Centro Recife, 128.8, alterno 33.25. Ciente, restrito nível 360, chama Centro Recife, 288.3325, Lima Tango Charlie. E o objeto 708, o centro não autorizou, direto Recife, é Aracaju. Não, não tem problema não, obrigado de qualquer forma. Aí, qual o pátio e a pista que decola? A Aerostar decola da UNASPER. Centro Brasília, 12425. Alterna 12655, tá 3505. X-Ray Juliette Bravo, feliz na data dela, chama Porto Seguro, frequência 20.9. Frequência 126.85. Alterno 25 decimal 45. 25245, obrigado, boa. Boa. 884, chame torre 18 decimal 6. 118.6, 18884. Ground Center 197, request pushback startup, gate number 9. 258, boa noite, senhor, identificação, contar nível 390, agora chegada mais. 90 metros, a área interditada está antes das luzes de pista, poste e trem, pouso baixar travado. Ok, a área então interditada está antes da luz de pista, então a pista opera então toda a extensão. Tudo que está iluminado está utilizado, senhor. Poste, trem, pouso, baixado e travado. Está baixado e travado, no 884. Autorizado pouso, pista no 0, vento 140 graus, 069, com 1884. 884. Autorizado conforme 280, São Paulo, Congonhas. Escola da ONU 7 com curva à direita, Golly Gonza, 19935, controle de saída, 5071 no transponder. Heterovia Trisco 58, o fim do PLB, autonomia alternativa. Alternativa, Heterovia 5803, tem 4 horas de autonomia até na Copina. Acionamento de táxi, CMT. torre 198.612, ajuste 612, bom voo. Bem, obrigado. Zero, tá, sendo identificação. Dessa via, chegada Mari, ajuste 10, 112. 10, 112, via chegada Mari, solicitar a RNAV da 10. Sente após STAP, servito 366 para final do RNAV, reporte estabilizado. STAP 366, reposta, 3, 9, 4, 9. Está sob detração, andar para sequência bem, curva direita na sua 090. Decolou 58, livre a direita, no solo 121, décimo 9. Pousou a alça positiva 59. Chama o solo. Batiu, tá 3662, tá tudo retorno, tá fazendo desbaixamento, curva direita na sua 090. Prender contato com o centro, mostra 225 de Salvador, já acionou pra Mari, tá 3662. Chame o centro Recife na frequência 1288, termina 13325. Bom, 273. 1288, alterna 13325. Bom, 1273. comunicação, está tudo bem para o radar. Contém para o 259, espalhar as comunicações. 80 milhas fora de Salvador, reação da HF. Your engine is before pushback. Confirm? Just one engine only, idle power. Low power. Clear, big air 3180, engine power for red to push back. Roger, obrigado. Control, 3195, leaving 1300 fuel. Country 197, radio contact of the Patrick Flight Level 360, dial the Patrick Blast Transition. Okay, climb to Flight Level 360, dial the Patrick Blast Transition, down 3195. Country 195, you are Country 197. 3197. Estabilizada a aeronave da 10, já avisou a pista. 9410, redução para aproximação, 4 milhas para Serra Vitor 372, complete na aeronave, chame torre 1 no 8.6, então 9410. Afirmativo reduzindo 118.6, obrigado, boa noite. 4070, chame controle de Salvador, 1935. Boa noite. Salvador, muito boa noite, o Azul 4070, cruzando no 7 para 150, com a uniforme. Azul 4070, sem identificação, autorizado, chegada a Mari, desde mantém a nível 050. Desce até o 050 na descida Mari, Azul. 4190, tráfego avistado continua com a expansão, reporte de trem de pouso baixado de trabalho. Informa os primeiros 90 metros indisponíveis. E estão antes das luzes de cabeceira. Positivo, estamos cientes, já está baixado, checado, vai passar o externo. 9490, autorizado pouso, pista 90, vento 1960 graus, 059. Teve pouso para o TAN 9410. Afirmativo, voo na Flor de Hoje. Adianta até 310, chama controle Salvador, 1935. O Vitor, o Golf Delta autorizado a acionar, reporte para o táxi. Avianca Brasil 6310, acionando identificação, autorizado chegada a Mari, desse manter nível 060. Identificou para o 060 na Mari, 6310. Vamos para São Paulo, Guarulhos. Coordenar com o 34? 3, 2 Olá, Salvador, 3 5-6-1, 3-8, Brasília, guarda de cópia. Desculpa, eu não entendi direito. Então, gol na menos 3, 3-8, Brasília. Obrigado. Então, 3197, Club Restrict Flight Level 340. Okay, climb to Flight Level 340, Restricted, down